Agora vamos falar de games, ok, pessoal? E aí, Jorge, o que, que tem agora pra lançar? Agora vai sair o Injustice 2, né? Puta, jogão. Injustice 2 é um o Injustice 1 foi. Já foi muito foi bom, muito bom, né? Porque é um jogo de luta que todo mundo gosta de jogo de luta. Ah, é? O Injustice todo 1, mundo adora violência. O Injustice é Scar. Todo mundo adora violência, mano. O Injustice fez uma coisa que ele criou uma história que não existia e depois foi então, pra HQ. Então, e depois isso, foi pro HQ. HQ, virou... O jogo exatamente criou uma história e o HQ copiou. Então, que talvez, muito provável, vai acontecer isso no universo do DC. Pelo que o andar da carruagem, pelo menos então, no sonho né, do Batman, eu vi o Injustice lá. Isso foi muito baseado, porque isso no sonho acontece do Batman, velho. No sonho do Batman, parece que o futuro, aparentemente, é o Injustice 1. É incrível, então, cara. O Injustice, realmente, o Injustice... Ele mudou. Mudou completamente, porque todo mundo tava acostumado com o Super-Herói. Super-Herói. Foi botar. Foi. E chegou o Injustice, Superman vilão, todo mundo... E o Batman, fodão, Batman! Que Batman, o quê? Isso foi minha rola. Batman! Quem viu as HQ sabe que realmente o Coringa... Fez bosta lá, aê, né, o Coringa foi bosta. Só que mas no jogo, quem jogou, todo mundo viu. Superman vilão. Eu é joguei, isso que emocionou. Não, mas o filme aparece lá, a cagada que o Coringa fez, a Super fica loucão. Então é, os caras falam, eles voltam no passado, o time aparece o Flash e falam assim, Batman, cuzão! E aí, mano? Puta, Superman! Ó, oh, morreu, mano, deu pau! Neurose! Abraça essa ideia não, mano! Junta nós aí, junta easy nós! Voltou então, e a tampa! Que tampa! Deu um cu, viado! Pulei e foi embora! Foi isso que aconteceu! Muita gente acredita que aquele sonho que apareceu no Batman Superman foi simplesmente um sonho. Não foi coisa sonho. Coisa que não tem como ser, porque o Batman nunca tinha visto não, sequer a roupa na, do Flash. Mas na hora, às vezes eu acho que é na sonho. Na hora que o Batman acordou, tinha papel voando ainda. Então. Mas voltando ao assunto do Injustice... Ah, já sonhei assim. Já sonhou assim? É, ele viu o símbolo do homem, que ele nem imaginava o que que é, tá falando do Batman. Ah, mas ele não vê minha avó aqui, cara. E aparece então, também os monstrinhos voando ali, é realmente os monstros do Darkseid. É o monstro do Darkseid. Aparece ele assim, nunca viu isso. Ele nunca viu, nem sabia que o Darkseid existe. Então, pro humano imaginar isso não foi imaginação. Então, mas visão. Voltando ao assunto visão do... Visão não, alguém fez alguma coisa. Não. Voltando ao assunto do caralho. Agora tem que discutir sobre isso. Todo mundo sabe que igual aconteceu com o... eu não assisto muito bem a série do Flash, o parceiro dele, qual é o nome? O Cisco. Quando o Flash se teletransporta no tempo, ele consegue levar... Ele mas leva, o Cisco é meio humano, né? Eu sei, mas ele meio que abre uma fenda temporal. Então, essa dizem que fenda, isso acontece. Quem tá através dela consegue ter visões. Você sabe e não exatamente visões, fez. Mas sim quem aconteceu. Talvez se isso abrisse uma fenda comigo, eu poderia ver o que aconteceria comigo, ou o que pode acontecer com exatamente. O meu pensamento. E logo depois... E logo depois uma sincronização. E logo depois do sonho, o Flash chegou. Então eu acho que o Flash abriu essa fenda, o Batman viu, e o Flash chegou logo em seguida. É, pode ser também, né? Mas... Isso, o Flash tá viajando. É, acho que ele pegou... Enquanto ele tava correndo... Acho que ele pegou essa essência aí ele abriu uma fenda temporal, e aquele que tava do lado, que era o Batman, no caso, ia ser atingido, pegou antes. Então, é, porque ele abriu, porque ele abriu bem na frente dele, né, a o fenda. Superman não via essa visão. Então, mas... Voltando ao assunto do jogo, é um jogo que realmente eu vou querer jogar, porque tá, tem mais personagens que pouca gente conhece, assim, tipo, o... Nuclear, vai ter o Nuclear. Não, o Nuclear agora o povo conhece, pântano. Né? O Monstro do Pântano. Ah, o Monstro do Pântano é louco. Ele não é um herói, não é um herói, né? É, mas é, então, mas ele não é tão conhecido assim, ninguém chega falando, nossa, eu gosto do Monstro do Pântano. Eu tenho uma dúvida. O Constantine sabe se vai aparecer? O Constantine ainda não foi revelado. Não muito, foi anunciado, mano, mas eu foi... vi o um negócio ele, assim. É porque, ele, porque o monstro do Pântano aparecer é bem provável então, que a mas é que o Ed Boon ele colocou uma. Lá no Twitter pra ver que personagem queria lá. Então o Constantine acho que ficou em segundo. Só que o primeiro, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o primeiro já era um personagem que tava dentro do jogo. Pode ser, não. Assim, o monstro do Pântano certo. Ele foi por enquete, ele ganhou numa enquete, ele passou. Aí o Constantino ele também tá. Tanto é que tá com outro carinha também. É, tem um outro personagem. Hellboy. O Hellboy, eles também colocaram o Maincast pra colocar quatro carinhas. Deixaram o Hellboy tava ganhando. Então, outra que tem uma que tem também dessa mesma pegada mística, tem que colocar também a Zatanna. Mas aí você vai pegar. A Zatanna já tinha no primeiro, né? A Zatanna tinha no primeiro? Tinha no primeiro, ela é uma DLC. Eu acho que ela era uma versão especial. Ah, mas na moral, velho. Pode ser que eu junte... acho que nenhum desses personagens vai ser... Pode ser que junte a todos esses do grupo da Justiça Sombria pra juntar numa DLC, pode ser. Ah não, mas provavelmente eles vão lançar um monte de DLC com um monte de personagens, vocês vão ver, provavelmente então. Constantine pode virar DLC. Aí, quando lançar a DLC, uns 2-3 meses depois, eles lançam um Special Edition, então, Gold Edition com todos. Igual fez Mortal Kombat X, igual fez o Injustice. Porque o Ed Boon, ele tem essa pegada, ele manda um monte de DLC e depois ele põe um jogo com tudo. Pra coçar, né? Falta de frescura. Você vai lá, gasta R$200 no jogo. Depois vem uma versão melhor. Isso aí. Só que mas ainda compensa porque, na moral, porque, se não me engano, o estúdio que faz Injustice é o mesmo do Mortal Kombat. E o Mortal Kombat é a maior. Cara, quem jogou Mortal Kombat os primeiros, tá ligado? Porque antigamente Mortal Kombat, quando lançou um, tinha um monte de fita. Aí o pessoal começava a mandar os bagulhos nas revistas, ou criava a teoria. Aí os caras pegavam a revista e falavam assim, nossa, cara, animal. Não existe isso, quer saber? Vão botar. Aí eles criaram o animal. Eu fico 3 e achei o Mortal Kombat 3 do Super Nintendo é cheio de easter eggs. Então, o pessoal que cria, eles escutam muito os fãs, cara. Eu acho que nem se fosse pelo Street Fighter, o mesmo estúdio seria tão bom. Agora eu acho que eles deram uma vacilada no Injustice 2, que é a questão dos especiais. No 1, Injustice 1, os especiais eram bem mais brutos. Então, o Apocalipse jogava os malucos no centro da Terra. É, ele dava uma volta, né? É. O Superman jogava fora da... Da órbita terrestre. Da órbita terrestre, então. Ah, mas tá fraco, então? Tá, ele tá fraco, tipo... O Superman vai dando socos. Eu vi o negócio do soco, foi uma referência ao filme. Foi uma referência ao filme, porque no filme ele faz isso com os Zod. Mas o especial dele, na moral, o Superman que tinha, pra mim, um dos personagens mais fodidos, a Supergirl do especial mais da hora que eu vi. O Batman mudaram, o Batman era mais assim, normalzinho, o do Batman ficou fera. O Injustice 2, os especiais estão muito fracos, o do Injustice 1 era muito mais brutal. Eu achava muito louco também, agora era uma marca deles. Então, agora já não tá tão brutal assim, tá mais leve, isso aí eu não gostei. Tomara muito. Que eles tirem a pelagem de algum carinha, tipo o Aquaman. Então, né, eu vi eles falando também, o Aquaman, eu gostei do Aquaman, porque o Aquaman, ele tinha um especial muito... Porva, eu acho que o 2 do especial dele na gameplay, eu achei muito incrível o especial do Aquaman, eu achei bem legal, só que o que eu vi eles falando? Que o Nuclear, que é um novo personagem, ia ser um dos personagens mais fortes do jogo. Se eles falaram que vai ter um dos mais fortes, então significa que vai ter essa linhagem de o mais apelão, o menos apelão. Eu sinceramente eu não gosto disso, porque você pega um jogo que... Acho que eu sei porque, tipo... O Nuclear, ele apareceu primeiro na flash do... tirando as HQs, ele apareceu... Eu vi ele em algumas animações faz tempo já. Mas eu não sabia o que ele era. Mas ele apareceu primeiro na série do Flash, depois foi pra DC Legends of Tomorrow, né? Isso. Só que o pessoal, tipo, quem não acompanha não sabe muito, né? Não. E ele é baseado na série, né? Tem gente que acompanha, mas não pesquisa sobre. Isso. Aí se eles pegam um personagem que, tipo, o pessoal não tá tão integrado assim, e deixa ele foda, fala, porra, esse personagem é foda, ele deve ser legal, eu vou pesquisar sobre. Isso. O pessoal vai ficar conhecendo mais. Então, mas mesmo assim, mesmo que é legal deixar ele como foda, mas imagina, vai ter quantos personagens? Vai ter bastante. Não chegou 80, chega 80? Não faço ideia. Vai ser uns 30. Vai ter 30 personagens? 30, é. Então imagina, 30 personagens. Vai ter personagens foda com personagens mais fracos. Aí, eu sou fã do Superman, eu vou querer jogar com o Superman, vou querer pegar todas as manhas dele. Igual quando eu joguei um, me aperfeiçoei em todos os combos dele. E perdia pro Batman? Nunca perdi pro Batman. Perdia só pra sua mãe, né? Perdi a minha cama. Enfim, eu perdia tudo. Agora... Você perdia tudo. Mas imagine, vai ter um personagem apelão, mas quem que gosta de jogar com os carinha mais secundário, como o Robin? Eu gosto do Robin. Mas assim, essa questão também. Ah, isso que eu ficaria chateado. O Robin, eu não gostei desse Robin. Esse Robin tá muito adulto. Esse Robin tá muito adulto. Não tem graça o Robin ser adulto. Mas ele saiu infantil, é crime. Mas, mano, o Robin adulto é o Damian Wayne. É o Damian Wayne. Ele tem a espada, é o de, bosta. Então, é o Damian Wayne, é um Robin. Merda, o Damian Wayne é um bosta, velho. Ah, não, mano. Será que vem o capuz vermelho? É um dos que eu mais gosto. Um dos Robins que eu mais gosto. Ah, não, mas o Damian Wayne, tanto que o Damian Wayne atualmente está morto. Os fãs mataram ele. Mas igual assim, fizeram com o Jason Todd, fizeram com ele. Volta no rebote, meu. Então, mano, mas... Viu, você sabe se vai vir o capuz vermelho? O capuz vermelho, eu não sei. Talvez venha, porque antes teve o Asa Noturna, né? No dia vocês vão ter o Asa Noturna. Então, agora que veio com o Robin, se veio com o Robin, pulou dois Robins. Pulou o Tim Drake e o... Então, mas é que eles não seguem muito uma cronologia. É um jogo, cara. Não é um filme. Mas seria bem legal. Então, mas... Seria, mas não é. É, talvez. tem gente que acredita... O Batman tem uma família. Mas talvez... Tem gente que acredita. Talvez não venha, porque o Batman veio... E o Asa Noturna. Aí depois veio os inimigos, o Alerquina e o Coringa. A Alerquina tava? Não, acho que era tava. Mulher Gato. Não, ela tava, a Alerquina tinha, não tava ela e a Mulher Gato. Então, tava esses inimigos. E, tipo, era o Batman e o Asa Noturna. Acabou o Gotham, né? Se seguir esse mesmo esquema aí, vai ser Batman e Robin, acabou. Talvez não tenha, mas... Tem o Asa Noturna? Então, aí que entra a controvérsia. Porque quem jogou um lembra que no futuro, aquele Robin vermelho, aquele Asa Noturna vermelho, é o Damian Wayne. Então, na própria cronologia, na mitologia Injustice, tem o Damian Wayne. É. Então, talvez a gente não sabe, eu não sei se deu muita dica em que tempo vai se passar. Mas vai se passar, parece que o Superman preso. É, mas falando no Superman preso... Então o Damian Wayne ainda não virou o Robin. Foi... Pra quem... É meio estranho ele virar um Pra quem tá ligado do Superman, é tipo... Ah, tem um vidro ali, por que o Superman não escapa? Na hora que... Eles abaixaram a radiação com o sol vermelho. Eles colocaram a radiação do sol vermelho ali. Eles colocaram... Tanto que no trailer aparece a luz vermelha de fundo lá. Ele com uma roupa especial também. E mesmo assim, ele tava com uma roupa especial, com o sol vermelho, e se eu não me engano, ele tava com... Não, esse daí é só na hora que ele vai lutar, se eu não me engano. É, e voltando aos especiais, o especial dele deveria ser muito mais brutal pelo esse requisito. Ele tá muito mais forte, ele porque tá a muito kriptonita... Ele quebra a kriptonita. Ele quebra o negócio lá. A ele devia estar tá muito mais brutal. A kriptonita que arranca a radiação. Que a então o Superman vai comer geral, então... Ah, não sei, cara. Eu acho que dessa vez acho que ele vai voltar. Tipo, ele vai ver a cagada que ele fez. Ele não, eu acho que ele já viu a cagada, porque o Superman, ele é muito bom. É muito bom. Ele, tipo. Mas quando ele quer ser mal, ele faz depois um Injustice. Depois dessa escorregada. É porque ele tava abalado, né, mano? Ele tava abalado. Mas agora ele. Ah, e você não tá. Só mesmo terminou com você, você fica igual a ele. Em público não, velho. Em público não. Ai, meu! Ah, ao vivo! Ao vivo, então, cidade, no caso, você só levou um pé. A mulher dele morreu. Ah, os pais do Batman morreu. Depois do Robin quando era criança, né, velho? Ah, e daí ele deveria usar drogas, ele deveria ficar em depressão. Ele não ficou em depressão. Então, Bruno, pesquise mais. O Batman, assim, já foi usuário de droga. Não, mas o Batman, a nova versão do Batman mostra que ele já teve depressão e começou agora. Agora que explicou, depois do... O DC Rebirth que explicou. Não gagueja, não. Então, mas, tipo, tirando essa fase Superman tá um pouco mais forte, ele já viu que ele fez a cagada. Tanto que é um outro vilão. A certeza é que é um outro vilão. Certeza aí. Porque o Batman, quando ele tá saindo... ele... ele fala, o Superman bate e fala: você precisa de mim. Você precisa de mim. Ou seja, é um outro inimigo e parece que é mais forte. Isso. Só que aparece o Darkseid. Provavelmente ele sabe da aparição do Darkseid. Só que eu não tô animado com o Darkseid. Eu tô animado com o Brainiac. Pode ser o Brainiac. Eu acho o Brainiac. O Brainiac, ele tem uma animação muito louca do Brainiac. Uma animação não, tem um quadrinho, o Superman Good, quem leu. É incrível, porque o Brainiac, ele pega e apaga tudo, porque ele faz uma fita assim que o Superman ele volta lá pra Krypton desde o zero, como se nada tivesse acontecido. Isso aparece no Superboy, não aparece? Não sei, não me recordo. Ah, não sei. Eu sei que, tipo, é, eu acho que o Darkseid só vai ser pra quem pagar até a ordem primeiro, né? É, mas eu não sei. São dois grandes vilões. São dois, mas eu acho que o Brainiac que vai eu ser. Eu acho que o Darkseid não vai ser, porque acho parece que o Darkseid vai ser uma edição especial. É, eu acho que o Darkseid vai ser o último. Se liberar trailer, o Darkseid, tem que liberar ele muito acima dos outros. Então, né? Por isso que eu achei interessante e deixou a gente com o cu na mão, né? Porque não deu nenhuma informação e nem jogando com o Darkseid e nem com o Brainiac. Mas sim, nos dois trailers lançados, no final apareceu, no último agora, que apareceu o Flash Reverso. Apareceu o Darkseid assim, pra baixo, no escuridão, apareceu o Darkseid. A primeira apareceu o Brainiac também, só eu acho que o Darkseid é mais um anúncio mesmo. A questão do Flashverso, pode ser que alguma fase especial apareça ele, mas não, talvez não seja um personagem jogável. Sim. Só como mais um oponente ali que talvez você não tenha. Mas diferente ao jogo em si, eu acho que vai ser um jogo bom. Vai agradar, sempre agrada, né? Vai agradar. Eu só não gostei muito dos especiais mesmo, mas tirando isso, tá muito foda. E personagem muito pica. E agora vamos falar de quê? De Sonic? Sonic. Isso é incrível. Um trailer aí do Sonic Forces e uma gameplay aí de alguns segundos, né? Mas tá valendo. Eu acho que, tipo, Sonic, no começo ele revolucionou a indústria dos jogos. Na verdade, Sonic. Eu senti que Sonic foi só um carinha pra disputar com o próprio Mario. Mario, não. Que fez sucesso e disputou legal com o Mario, fez jus ao nome, velho. É que o Sonic, ele pegava o público que o Mario não pegava. Isso. Porque tem público que não tem paciência. Então joga Sonic, que o Sonic é mais fácil. Né, o Sonic tecnicamente é mais corrido. É mais rápido, sim. É mais rápido, é um jogo mais. Ou joga Sonic ou joga tranquilo. Você vai cortar isso aí, né? Eu não vou cortar isso aí. Então. Temp Rush. Mas. Nossa! Não é Temp Run? É Run, né? Verdade. Belo, cara. Mas depois que o Sonic foi pra 3D, eu acho que deu uma vacilada. Eu acho que o Sonic é daqueles jogos que ele tem que permanecer em 2D. O Sonic? É. Então, foi igual o Mario. O Mario também é legal, porque o Mario tá. Toda hora vai ter fim de jogo novo do Mario. Mario Run! Isso daí você corta. Toda hora tem jogo novo do Mario. Lança jogo novo do Mario, lança jogo pro Nintendo Wii, Nintendo Switch, Nintendo 3DS. E vai lançando. Quando não é jogo só do Mario, é jogo só do Luigi. Que tem um jogo dos fantasmas só do Luigi. Aí tem jogo de. Do Yoshi. Tem cada jogo, cara. Tem o Mario Paper. Já ouviu falar disso daí? Já ouvi falar. Aquele outro do Yoshi que o mundo é feito de lã. Você já viu isso aí também? Tem um com o Yoshi, tem que cuidar do Mario pequenininho. Esse é antigo, mas tem. Mas é daorinha. Então, é tipo. Então, o Mario não para. E o Sonic também tentou pegar a mesma tentou vibe. Pegar a vibe. Só que o Sonic, depois que ele passou pra 3D, ele vacilou. Eu acho que o jogo do Sonic, o único 3D que eu joguei, que eu achei legal, foi o Sonic Generation. Eu achei bem legal por causa da ideia que até tinha jogo, você podia voltar a jogar a primeira versão. Tinha umas manhas lá no jogo. Você acompanhava o console, o antigo Mega Drive, você clicava e você jogava o primeiro Sonic. É. Lembra, Gusto? Então, o Sonic ele revolucionou. Foi. O Sonic Generation foi bom. Ele mudou o Sonic, cresceu o Sonic, botou poder pra ele. Mas os ovos, puta, eu odiei, velho. Eu vou falar o que eu vi no Sonic. Eu vi Temple Run ou Subway Surfers, jogo de celular. Eu vi isso. Novo? É Temple Rush. Ele é Run. Eu sei. Ele. É que a mãe dele não ensinou a falar. É. Com o pau na boca não sai. Run, é que eu tenho a caipira. Então, ele, tipo, é um negócio reto. Ele, tipo, tem curva, tem. Só que parece que ele vira sozinho. A única coisa que você faz é pular em inimigo. Parece que ele tá andando sozinho e você pula em inimigo. Isso foi o que apareceu. Eu tomare que não seja isso. Eu torço muito. Eu acho torço que, tipo, muito. Acho que Sonic tinha. Ou ele volta pra. A 2D que tá tendo o Sonic Mania, se eu não me engano, tá? Ou acho que é Mania, não sei. Eu qual vídeo é isso? é que tem, tá voltando na era 2D, só que tipo, o Sonic, eu acho que ele devia. Não dá pra ele pegar a vibe tipo de jogo de gráfico 3D. Pô, ele tem que vir com uma ideia muito boa pra não perder isso aí. Pra não perder a essência do Sonic, né? Então, pessoal, se vocês curtiram, por favor, dá aquele like, compartilhe nas redes sociais. Por favor, dá um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Siga o nosso Twitter. Lá tem várias informações. Quando a gente vai postar o vídeo, quando a gente vai lançar, lá você vai ficar sabendo de tudo. Acesse o nosso blog também para não perder nada. Lá tem vários artigos interessantes para você, várias recomendações sobre a nossa equipe. Siga a gente lá no Instagram também. Acompanha nosso cotidiano direto lá. Então, valeu, obrigado pela audiência. Então, fui!